acelerando a era digital atual. No passo acelerado que a gente vive hoje, a revolução digital chega chegando e vira o jogo de modelos de negócio, cadeias de valor e conexões humanas num piscar de olhos. Dados fresquinhos mostram que, em 2024, a grana global jogada em tecnologia bateu a casa dos 2,5 trilhões de dólares, mais de 15% acima do esperado. Plataformas em nuvem, Big Data e apps integrados tanqueiam o fluxo interno e elevam a experiência do cliente, garantindo aquela vantagem competitiva de responsa. Até setores tidos como Datadão marca fechada, tipo agronegócio e indústria pesada, estão apostando em IoT e automação para driblar gargalos e turbinar a produção. Quem não inovar vai ficar para trás, sacou? Historicamente, cada salto tecnológico, da chegada da internet banda larga à explosão dos smartphones, redesenhou hábitos e comportamentos globalmente. Mas o hype atual não demora anos, nem meses, acontece em trimestres. Projeções indicam que, só em 2024, a geração de dados passou dos 120 exabits por mês, o equivalente a tudo que foi produzido digitalmente até 2010. Esse estouro de informação exige estruturas robustas de storage e links de altíssima vazão, sem espaço para gambiarra. Inteligência artificial e automação são os protagonistas desse rolê disruptivo. A IDC prevê que, em 2025, 60% das gigantes mundiais vão incorporar machine learning no coração dos seus processos, aumentando a produtividade em média 20%. A combinação de cloud e edge computing vira um game changer, a análise em tempo real, latência mínima e performance lá em cima. Ferramentas de data analytics, juntas às redes neurais profundas, sacam o comportamento do mercado antes mesmo da concorrência acordar. Descrição da imagem principal. Desenvolvedores planejando o projeto. No setor industrial, a convergência de sensores IoT, monitoramento preditivo e digital twins é aquela ferração que reduz parada de linha em até 25%. Prefeituras e governos metem ficha em projetos de smart cities para desafogar o trânsito e otimizar recursos, enquanto o varejo digital usa análise em nuvem para entregar experiência de compra personalizada, dá até gosto de acompanhar. Entre as inovações que estão bombando, destacam-se Indústria 4.0 com fábricas inteligentes e automação colaborativa, todo mundo no mesmo flow. Telemetria em tempo real para gerenciar infraestrutura crítica sem dar tilt. Plataformas de e-learning corporativo com inteligência artificial adaptativa, moldando o estudo de acordo com o perfil de cada um. Telemedicina com diagnósticos turboassistidos por machine learning, mantendo a saúde no grau. Essas paradas prometem multiplicar a eficiência operacional e acelerar a tomada de decisão na velocidade da luz. Imagem representativa. Desenvolvedor curtindo o projeto. Na saúde, a revolução digital chega com soluções que remodelam desde processos clínicos até a operação de plantões. Plataformas de telemedicina entregam consultas remotas com análises assistidas por inteligência artificial, elevando em até 35% a precisão de diagnóstico precoce. Wearables e sensores biométricos transmitem dados live para a nuvem, permitindo monitoramento contínuo e alertas automáticos de emergência. No pedaço da educação, plataformas inteligentes baseadas em inteligência artificial adaptativa sacam o estilo de aprendizagem de cada aluno e ajustam a rota de estudo, aumentando em média 30% a retenção de conteúdo. Recursos de realidade aumentada e simuladores imersivos criam experiências hands-on de alto impacto, preparando a galera para desafios de verdade. MOCS e microcertificações geram relatórios analíticos que ajudam gestores a otimizar currículo e alocar recursos na régua certa. Governança de dados é o pilar que segura toda essa visão futurista. Regulamentações mundiais, GDPR, LGPD e CCPA, ditam as regras do jogo, controle de acesso, criptografia fechada e auditorias constantes. Investir em DataOps e times dedicados de segurança garante a integridade do ciclo de vida dos dados, reforçando a confiança de clientes e parceiros. Para as organizações, adotar Framework ágeis e cultura DevOps não é mais diferencial, virou requisito. Squads multifuncionais aceleram o ciclo de desenvolvimento, lançando MVPs com agilidade. Modelos Cloud First oferecem escalabilidade on-demand, e metodologias de experimentação contínua incentivam testes A/B e validações rápidas, mantendo o time sempre no hype do mercado. A corrida pela dominação digital é global e não dá trégua. Nações e empresas injetam recursos em infraestrutura, talentos e parcerias para conquistar fatias desse mercado bilionário. Contextos geopolíticos e disrupções tecnológicas viram manchete e moldam estratégias em tempo real. Quem vacilar, fica fora da disputa. Biografia do artigo. Este texto traz uma visão direta e sem rodeios sobre a revolução digital, apoiada em dados sólidos e comparativos históricos. A missão é dar munição para líderes, profissionais e entusiastas, destacando soluções criativas, avanços tecnológicos e tendências quentes. No fim das contas, o objetivo é inspirar a adoção de práticas inovadoras, fortalecer estratégias de transformação digital e desenhar cenários futuros com embasamento analítico e postura de quem manda no jogo.